porque se o primeiro ou o segundo ensaio não desse certo, nós não ia mais ensaiar, não. Eu acho que eu até ia ensaiar, mas eu não sou nada sem eles, tá ligado? Então não ia acontecer. Graças a Deus, foi mágico. Foi cada ensaio um melhor que o outro, tá ligado? Eu pude ver que realmente que tu fazer as coisas repetidamente, tu melhora. Eu não tinha essa prova ainda no rap. Todo grupo de rap é assim, não ensaia muito. Cada um faz sua letra, vai lá, pega a base e tal. Cada um ensaia na sua casa, depois junta na hora de gravar. Mas pra isso a gente teve que se concentrar mais. Foram, acho que foi 2 meses direto que a gente tirou pra fazer isso. E todo final de semana que dava, nesses 2 meses, acho que foi a maioria dos finais de semana, né? A gente ensaiou bastante, juntou a rapaziada, tomou nossa cerveja, discutiu, deu risada.